Aviso importante. O canal Casa Plataforma de Oração só possui um perfil oficial no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Todas as mensagens divulgadas por terceiros estão autorizadas a serem propagadas, desde que sigam as seguintes diretrizes. Sem cortes, sem alteração no conteúdo e teor da mensagem, sem vincular outros canais e pessoas, sem alterar os títulos e texto das capas, e vinculando explicitamente o canal oficial da Casa Plataforma de Oração em evidência. Não nos responsabilizamos por outros que distorcerem os fundamentos das mensagens originais. Eu sou o Exu Rei Caveira. E eu estou à frente do comando de uma calunga na zona sul do Rio de Janeiro, um cemitério. Eu não posso falar o nome para que não traga problemas para casa. Mas toda vez que esse rapaz passa lá perto, a gente se encontra, porque nós somos amigos de longa data. E vira e mexe, ele desdobra lá para minha calunga para a gente trabalhar um pouco. Porque, como vocês sabem, ganância, orgulho, prepotência, achar que é melhor do que os outros porque tem mais dinheiro, humilhar os outros, cai tudo por terra quando o corpo físico morre. E cai lá na minha calunga. Ali fica enterrado todo o dinheiro, toda a ganância, toda a veneração e o culto ao corpo, toda a vaidade, toda a humilhação que se faz ao próximo, toda a prepotência, fica tudo ali. Ali, a realidade é outra. Ali, a pessoa, o espírito, ele percebe qual é a sua real situação na erraticidade, qual é a sua real situação depois que desencarna, depois que o véu cai, que a ilusão acaba, que tudo aquilo que ele dava tanto valor, todo aquele dinheiro, todo aquele poder, tudo aquilo cai por terra. Ali a gente vê verdadeiramente quem é quem. E muitos desses ficam agarrados aos seus despojos carnais, porque o corpo era tudo que eles amavam. Suas riquezas materiais eram tudo que eles amavam. Depositavam todo o seu tesouro, todo o seu pensamento, toda a sua vontade em tudo que era material, uma vida voltada totalmente para a matéria, para os prazeres da carne, a bebida, as drogas. E ali, muitos deles se veem agarrados aos corpos por muito tempo, muitos anos. Muitos são usuários de drogas, todas as drogas. Não me venha dizer que você usa uma droga mais leve. Droga é droga. E todas as imagens que aparecem quando você usa a droga, todas aquelas imagens mentais, ali elas se tornam realidade. São criações perniciosas, criações enfermiças, que ficam te atacando por décadas e até séculos, que você mesmo criou quando você usava as drogas dentro do seu iate, dentro da sua cobertura, na festa, na praia, em todos os lugares. E era muito legal quando você tinha todas essas drogas. e conseguia muitas mulheres que ficavam com você só porque você tinha essas drogas para oferecê-las. E você percebe que você vai para aquele buraco, um local de vibrações extremamente densas. Mas por que que as vibrações e toda a matéria fluídica do Campo Santo são densas? Lá é denso. Não é por causa de mim e dos meus. É por causa dos espíritos de seres humanos que estão lá, doentes, que aqui, muitos deles, habitavam corpos físicos belos e saudáveis. Doentes do espírito, pensamentos e emoções em desequilíbrio durante a encarnação e perduram também após o desencarne. E ali eles ficam e eu não posso me meter porque eu trabalho de acordo com a lei. E eu só posso dar o auxílio quando está na hora do auxílio. Ali nós fazemos toda a segurança e eu digo para vocês que é muito melhor estar ali sobre a nossa segurança do que se não tivesse a nossa segurança. Porque se a nossa segurança não estivesse ali, esses espíritos agarrados aos corpos e outros que não estão agarrados aos corpos, mas estão em situação deplorável por causa do seu interior, por causa da sua mente, porque tudo é mental, porque o equilíbrio mental e emocional é a fonte do seu equilíbrio, é a fonte da sua paz, é a fonte, o equilíbrio mental e emocional é a fonte da tua felicidade, da tua alegria. Se você está desequilibrado mentalmente e emocionalmente, cuidado, porque deplorável e triste pode ser a sua realidade após o desencarne. É melhor estar sobre a nossa segurança, senão, com certeza, espíritos das trevas, magos negros desencarnados, feiticeiros do mal desencarnados, quiumbas invadiriam o cemitério e fariam desses espíritos verdadeiras cobaias das suas experiências macabras, vampirizariam, escravizariam e fariam do Campo Santo um verdadeiro laboratório de extração de ectoplasma dos duplos etéricos dos recentes encarnados. A gente faz toda a segurança do cemitério. A gente faz a limpeza energética do cemitério. A gente ajuda você a se desprender do seu corpo, porque se não fosse a gente, os caveiras, você ficaria agarrado no seu corpo por muito tempo, muito mais tempo do que você imagina, vítima de si mesmo, das próprias criações mentais que você criou durante toda a encarnação. Eu estou aqui para dar um conselho para o humano que está aqui no Maya, na ilusão. Cuidado com o que você abriga no seu interior. Cuidado com o que você abriga nas suas emoções. É muito importante o equilíbrio das suas emoções e dos seus pensamentos para que você não sofra após o seu desencarne. Tudo o que você pensa e sente, você cria ao seu redor. Isso já foi dito aqui e eu não vou me aprofundar nisso. E lá, nesse Campo Santo, ele vive esvaziando e enchendo. esvaziando, enchendo. Ali eu recebo artistas famosos, artistas não muito famosos. Ali eu recebo políticos. Ali eu recebo muita gente que aqui é considerada poderosa, rica, que muitos de vocês até mesmo veneram. Ah, ali eu também recebo muitos religiosos. Esses são os que chegam nas situações mais deploráveis possível. Eu recebo religiosos de tudo quanto é religião, evangélicos, umbandistas, candomblecistas, espíritas e muitos outros. Eu vejo muitos ateus serem auxiliados e habitarem lugares muito melhores do que muitos religiosos, assim como também recebo muitos ateus em situação deplorável, porque ser ateu não te prejudica. O que te prejudica é o que você nutre no seu interior. O que te prejudica é o que você fala para o seu próximo e o que você sente pelo seu próximo. O que te prejudica são os seus pensamentos doentes, desequilibrados e maldosos. Isso é o que te prejudica. Nada fica no oculto, no plano espiritual. Tudo fica a olhos vistos, tudo fica às claras. Cuidado. O sofrimento é grande. E isso existe. Isso existe mesmo. Não é ficção. Não é um filme. É real. O rapaz ao qual eu estou acoplado agora já me viu. Quem me vê acha que eu sou um demônio por causa da minha aparência. Mas eu não sou um demônio. Eu trabalho para a lei divina. Eu trabalho para Deus, para o Altíssimo. E eu trabalho para o Cristo. Ele me incumbiu de estar à frente desta calunga. Ali nós temos muito trabalho a fazer o tempo inteiro. Porque está sempre em movimento de chegada e de saída. Quem sabe muitos de vocês que estão me vendo e ouvindo não serão recebidos por mim. Quem sabe muitos não estarão nesta situação, agarrados aos seus despojos porque ficaram agarrados à matéria ou porque o seu corpo foi objeto de culto e veneração durante toda a sua encarnação ou pelo uso de drogas perniciosas. Isso te prejudica muito no plano espiritual, porque além de você estar criando situações aflitivas em torno de você o tempo inteiro, você também vai querer a droga e lá não vai ter. E você, muitos de vocês, desencarnados lá agarrados ao corpo, entram em processo de loucura. E quantos séculos vai ficar nessa situação? Pensa bem, se já não está na hora de mudar a forma de pensar, se já não está na hora de mudar a forma de sentir. Lembre-se que o seu médico é você mesmo. Médiuns e outras pessoas, até mesmo médicos da mente, médicos do psiquismo, não vão resolver o seu problema. Eles só vão te dar conselhos. Nós, os espíritos, também. Quem tem que resolver é você. Você é o seu médico. Vocês têm tudo nas mãos para se curar. Só não se cura quem não quer. Médiuns não são deuses. Não os venerem. E não ache que eles vão resolver o seu problema. Porque eles não vão. Portanto, nunca diga para nenhum médium ou nenhuma outra pessoa que só ele pode resolver o seu problema, porque isso não vai acontecer. O seu problema vai continuar se você não mudar e não fazer o que precisa ser feito. Enquanto você não fizer o que precisa ser feito, não tomar uma atitude, o problema persistirá. Então, chegou a hora da mudança. Vocês podem se divertir, e é muito saudável vocês se divertirem, mas também saibam se divertir, porque se divertir também é coisa séria. Na diversão e na brincadeira, você também pode crescer. Na recreação, você também cresce. Preste atenção tudo ao redor. Alimente a paz, a serenidade e a calma. Alimente isso. Isso é o início do teu equilíbrio. Viva em paz e sem medo. Tire o medo de você, porque o medo também te joga na fossa. Medo não existe. Não tenho por que ter medo. Medo de quê? Não existe medo. Vocês é que criam isso. A minha mensagem é só essa. É necessário que eu estivesse aqui para dar uns conselhos para os viventes, porque a situação ainda continua deplorável no planeta. E muitos de vocês que serão deportados para mundos de exílio levarão para lá todas as suas doenças e todos os seus desequilíbrios. Não pense vocês que vocês vão chegar lá bem. Vocês vão chegar lá como estão e como são. E lá o desequilíbrio continuará. Então é melhor curar agora e melhorar a sua condição espiritual antes que não dê mais tempo e que as coisas apertem. Que Deus abençoe vocês. Laroyeshua.